Amém. Nós estamos todo segundo domingo de cada mês, estamos falando sobre quem? Sobre o Espírito Santo. Você está sendo abençoado com essas mensagens, com esse entendimento que a gente vai adquirindo cada vez mais da pessoa, do Espírito Santo, da sua obra, daquilo que Ele realiza na vida de cada um de nós. E se você tirar o Espírito Santo de jogada, a igreja deixa de ser igreja. A igreja vai ser só um ajuntamento de pessoas, mas não vai haver poder, não vai haver unção, não vai haver manifestação sobrenatural. Jesus não será revelado, porque quem faz tudo isso é o Espírito Santo de Deus. E glória a Deus pelo seu Espírito que foi enviado para estar conosco todos os dias. Ele é o nosso companheiro, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso confortador, é aquele que está sempre ao nosso lado. Você pode contar sempre com o Espírito Santo de Deus. Quando você estiver em situação que você não tem um amigo a quem recorrer, você não tem alguém para ligar, você pode ter certeza, o Espírito Santo estará com você e você poderá falar com Ele e Ele vai ajudá-lo. O Espírito Santo faz coisas extraordinárias. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre uma vida cheia do Espírito. Eu queria ler com você Efésios capítulo 5, versículo 18. Abra sua Bíblia, por favor, lá no Novo Testamento, Efésios capítulo 5, apenas o versículo 18. Esse é um versículo para termos marcado em nossa Bíblia. Esse é um versículo para termos memorizado em nossa mente. Esse é um versículo para termos gravado em nosso coração. Efésios capítulo 5, versículo 18, que diz assim, você pode acompanhar na Bíblia ou no telão, diz assim: e não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão ou à dissolução, mas deixai-vos encher pelo Espírito, vamos orar. Obrigado, Pai, pela Tua Palavra. Obrigado porque ela nos ensina, ela nos esclarece, Tu revelas a Tua vontade, o Teu querer, o Teu propósito, e podemos entender a ação do Teu Espírito em nós, por aquilo que a Tua Palavra nos revela, Senhor, e que possamos crescer um pouco mais neste conhecimento, e possamos ter a nossa vida disponível ao controle do Espírito Santo, à ação e atuação do Espírito Santo. Portanto, Senhor, fala com a gente nesta noite e, ó Deus, traga entendimento aos nossos corações. Nós te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Quem aqui deseja ser um cristão genuíno, dedicado, abençoado e produtivo? É o seu caso? Então estou falando para o público certo. Amados, para você ser um cristão assim, um cristão dedicado, genuíno, produtivo, abençoado, duas coisas são importantes, grave no seu coração. Uma delas, ser obediente a Deus. Podemos falar isso juntos? Ser obediente a Deus. Isso é importante. A segunda coisa importante é deixar-se ser ministrado pelo Espírito Santo. Isso é importante também. É você estar disponível, aberto para a ação e atuação do Espírito Santo. Eu creio que todos nós desejamos um avivamento espiritual, mas eu entendo que um avivamento coletivo se dá a partir do momento em que hajam também avivamentos particulares, avivamentos pessoais, um avivamento espiritual individual. E para que haja um avivamento espiritual desta forma, é necessário uma ação pessoal, ou seja, você tendo uma ação, e também da ação do Espírito Santo. Não é apenas uma parte a realizar, mas são duas: você e o Espírito Santo. É uma parceria. Você age e o Espírito Santo age. Talvez você conheça qual é a terceira lei de Newton. Você já ouviu falar na terceira lei de Newton? Que diz que toda ação gera uma reação. Da mesma forma acontece nesse contexto de vida espiritual. A minha ação para com Deus gera uma reação do Espírito Santo para comigo. Da mesma forma também, quando há a ação do Espírito Santo em minha vida, isso provocará uma reação minha em relação a Deus. Então, há esta ação e reação das duas partes. Irão ter coisas, amados, que nós faremos, que provocará uma reação do Espírito Santo na nossa vida. Como também o Espírito Santo vai ter coisas que o Espírito Santo irá fazer, irá realizar, que precisará provocar uma mudança poderosa em nossa vida. Ele age e uma reação nossa acontece. Então, precisamos entender, nós, todos nós, que desejamos um avivamento, nós precisamos entender que essas duas partes precisam estar ativas. Às vezes nós supomos que avivamento espiritual é apenas a ação somente do Espírito Santo. Ou seja, nós ficamos esperando que o Espírito Santo faça, ficamos aguardando o Espírito Santo agir na nossa vida. Ele quer agir? Ele quer agir, mas muitas das vezes Ele espera uma ação nossa, Ele espera uma disponibilidade nossa. Nós falamos da última vez, nesse encontro do Espírito Santo, sobre o viver e andar no Espírito. Todos nós temos vivido na dimensão do Espírito, temos desfrutado das coisas do Espírito Santo, das coisas de Deus, mas a Bíblia também diz que devemos andar pelo Espírito, ou seja, deixar o Espírito Santo ter o controle, dirigir a nossa vida, dirigir os nossos passos, nos aconselhar. Então, Ele quer agir, Ele quer, mas precisamos também estar sensível, atentos, ligados a esta ação do Espírito Santo, para que haja realmente um avivamento. Não é só esperar que Ele faça, mas é fazer também aquilo que Ele espera que nós venhamos a realizar. Então, por isso eu comecei falando sobre a questão de ser obediente a Deus, como também de deixar-se ser ministrado pelo Espírito. Porque, amados, o Espírito só age em quem é obediente ao Senhor, em quem ama a Deus de verdade, que ama o Senhor de verdade. São essas pessoas que estão abertas, disponíveis, é que Ele opera, é que Ele age, porque também existem resistências. Existem pessoas que podem estar dentro de igrejas e ao mesmo tempo fechadas para Deus, ao mesmo tempo com o coração endurecido para Deus. Pessoas que só apreciam o ambiente agradável da igreja, que só apreciam as boas músicas, que trazem uma leveza, que trazem um sentimento de emoção, que trazem talvez até uma quietude de alma, mas não vivem uma real transformação de vida, não vivem a realidade do Evangelho. Tem Deus apenas como alguém que ele se simpatiza, diferente daquele que busca a Deus porque ama a Deus. E eu espero que todos aqui estejam buscando a Deus com esta intenção, porque ama a Deus, não porque Deus tem prosperidade para você, não porque Deus talvez tenha cura para você, mas porque Ele tem algo que transforma o seu coração, para você ser uma pessoa que tem um verdadeiro sentido de viver, uma pessoa que entende que há um propósito de Deus na sua vida, uma pessoa no qual você percebe que a ação de Deus em você torna você uma pessoa completa, porque Deus é o único que pode preencher o que mais ninguém pode. Então, quando nós temos esta abertura de alma, essa abertura de espírito, onde desejamos Deus por quem Ele é e não simplesmente pelo que Ele pode fazer, quando Deus encontra um coração, Ele vem, amados, e faz como Jesus disse lá: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o que ele vai fazer? Eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então veja o que Deus faz na vida de alguém que abre o seu coração. Quando o Espírito Santo entra, ele não fica inativo, ele não fica parado, ele opera, ele se move, ele age. Todos os que resolvem obedecer ao Senhor têm tudo para serem cheios do Espírito, tem tudo. A vida espiritual, amado, se torna mais dinâmica, se torna mais frutífera quando ela é motivada e movida pelo Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo até mesmo para conseguirmos obedecer a Deus. Porque eu dizer para você que precisamos obedecer a Deus não é uma tarefa fácil, não é uma coisa banal, é uma luta interior, porque uma parte do teu ser não quer obedecer. O nosso lado de natureza humana, que a Bíblia chama de carne, quer sempre ir na contramão de Deus, quer sempre nos atiçar a um estado de rebeldia para com Deus, de não aceitar as coisas de Deus, de achar que as coisas que o mundo oferece, que os prazeres do mundo são melhores do que os prazeres de Deus. Então há uma luta sendo travada no interior de cada um de nós, ou seja, obedecer a Deus não é fácil. Então precisamos até mesmo do Espírito Santo para nos ajudar a obedecer ao Senhor, para iluminar esta palavra, porque o obedecer a Deus, amados, está não na obediência de regras de igreja, mas está na obediência da palavra de Deus, da palavra. Porque obediência de regra de igreja é religiosidade apenas. Deus não se agrada apenas porque obedecemos regras de igreja, mas Deus se agrada quando nós obedecemos a sua palavra, quando obedecemos aos seus preceitos, aos seus mandamentos, aquilo que Ele diz: faça assim, porque se você fizer assim, eu vou agir dessa forma. Ou seja, a ação que gera uma reação. Sempre que nós obedecemos a Deus, nós alcançamos as promessas dEle, sempre. Porque toda promessa de Deus está atrelada a uma orientação de Deus, a uma ordenança de Deus, a um mandamento de Deus. E quando, com a ajuda do Espírito Santo, eu consigo obedecer, cumprir a palavra de Deus, então todas as promessas vinculadas àquela ação que Deus pede de nós, Ele realiza, Ele traz a realidade na nossa existência, na nossa vida. Então veja como nós precisamos do Espírito Santo. E eu creio, amados, que não há lugar para frieza espiritual numa vida cheia do Espírito Santo. Por isso queremos ser cheios do Espírito. Nós não queremos marasmo espiritual. Nós não queremos viver uma vida espiritual de altos e baixos, constantes. Nós não queremos nos arrastar nessa carreira de vida cristã. Nós queremos ter motivação, nós queremos ter alegria, nós queremos ter vivacidade, nós queremos ter energia para viver esta vida cristã. Por isso nós precisamos, e a Bíblia nos orienta, a buscar o ser cheio do Espírito, porque aonde o Espírito Santo se move, age, se movimenta, atua, opera, não há espaço para frieza espiritual. Não há espaço para desânimo, amados. Não há lugar para desistência, para lamentação, para acomodação. Não há lugar para medo, para pequenez de fé, nem para timidez, e muito menos para desesperança ou para o desespero. Porque aonde está o Espírito Santo, uma vida cheia do Espírito Santo jamais será uma vida vazia, jamais será uma vida oca e sem propósito. Porque vida cheia do Espírito Santo é vida plena de Deus, cheia da presença do Senhor. E quando Deus enche o nosso coração, eu acho que é a melhor experiência de todas as que nós podemos ter sobre esta terra. Quando você é cheio de Deus, essa é uma experiência inigualável, essa é uma experiência que transforma vidas, essa é uma experiência que ergue pessoas abatidas, essa é uma experiência que traz esperança ao desesperançado, que traz alegria ao entristecido pelas avalanches da vida. É uma vida onde o Espírito Santo enche o coração. Por isso eu creio, queridos, que a melhor forma de nós passarmos pelas dificuldades da vida, e eu não vou nem perguntar quem aqui está passando, porque eu sei que 100% estão passando algum tipo de problema, algum tipo de necessidade, algum tipo de oposição, de obstáculo, de angústia, de preocupações, de ansiedades. Todos nós aqui, sem exceção, temos os nossos poréns, temos as nossas dificuldades, mas eu creio que a melhor forma de nós passarmos pela dificuldade da vida é quando nós somos cheios do Espírito Santo. vida cheia do Espírito Santo não te isenta dos problemas, mas te capacita a passar por eles. Sabe, passar pelos problemas, todos passam, problema que muitos sucumbem. Muitos optam por desistência na sua vida, abrem mãos de valores, de coisas importantes, se entregam. E quando não tem mais esperança nenhuma, nenhum fio de esperança, dão cabo da vida. Talvez você conheça a história de alguém assim, de um amigo, de um parente, ou de alguém que você viu que fez exatamente isso no noticiário que você leu, porque passaram pela dificuldade, mas não tiveram forças para chegar até o fim. Entraram no deserto e não conseguiram sair dele, mas aquele que é cheio do Espírito Santo, ele tem força para entrar e para sair. Ele tem força para passar por seja o que for, porque Deus sustenta. É aquilo que o Davi disse lá no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. É essa segurança, essa certeza que traz estabilidade à nossa vida, mesmo diante das piores dificuldades, amados. Por isso é importante nós buscarmos ser cheios do Espírito Santo. Basta, e por isso a Bíblia, eu costumo dizer, a Bíblia é um livro de histórias, de vidas, de homens e mulheres que resolveram confiar no Senhor, que resolveram crer em Deus, que resolveram usar a sua fé, e são exemplos para que eu e você possamos ver que Deus sustenta os seus filhos, que vidas cheias do Espírito Santo podem passar pelas tribulações, mas Ele consegue ter bom ânimo, Ele consegue vencer o mundo, porque através da fé a Bíblia diz, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então basta, por exemplo, nós olharmos para os cristãos da igreja primitiva. Se você pesquisar ou ler Atos dos Apóstolos, ou pesquisar nos livros sobre os cristãos do primeiro e do segundo século, você vai perceber exatamente isso que eu estou falando. Atos dos Apóstolos já nos dá uma boa dose de exemplos de homens e mulheres que passaram por dificuldades, por provações, por vales profundos, amados. Nós vamos ver personagens bíblicos passando por perseguição, cristãos sendo discriminados, cristãos passando pela violência, ou seja, recebendo violência pela sua fé, por professar Cristo como Senhor. Nós vamos ver homens e mulheres que passaram pelo perigo de morte, de ameaça, de exílio, de serem expulsos de onde moravam para ir para um lugar estranho, porque não podiam mais viver ali se eles permanecessem na fé em Jesus. Nós vamos ver homens e mulheres que passaram por vergonha, por prisão, que foram torturados e que até sofreram martírio, morte, e muitas delas terríveis, você nem imagina. Eu não sei quantos aqui, eu não tive ainda essa oportunidade de visitar o Coliseu em Roma, mas se nós pudéssemos entrar naquele lugar e visualizar o que ocorreu, as coisas que ocorreram com cristãos ali, você não suportaria. Homens e mulheres que passaram por situações terríveis. Mas veja o que diz Atos capítulo 13, versículo 52, vá comigo lá em Atos. O que acontecia no interior dessa gente? O que acontecia no coração desses discípulos, que mesmo diante das ameaças permaneceram fiéis, mesmo diante dos desertos que atravessaram? Atos 13, verso 52, diz, os discípulos, no entanto, viviam plenos de alegria e do Espírito Santo. Em algumas versões está aí, os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. E se você ler até mesmo neste capítulo, você vai ver que eles não estavam em boa situação, eles estavam sofrendo perseguição. O pastor Alexandre, hoje pela manhã, falou um pouco sobre a igreja perseguida. Hoje é um dia em que as igrejas estão orando pelos nossos irmãos, principalmente ali na área do Oriente Médio, algumas regiões da África, onde o islamismo é maioria, estão sendo mortos, estão sendo torturados, estão sendo perseguidos implacavelmente. Há pouco tempo eu recebi um vídeo em que alguém filmava o interior de uma igreja, amados, onde tinha acabado de entrar homens que explodiram, não sei se eles mesmos estavam como homens bombas ou eles lançaram uma bomba ali, mas você via bancos, não sabia se era, não dava para saber se era uma igreja católica ou evangélica, mas era uma igreja cristã, onde bancos estavam revirados, onde você via sangue para todos os lados, pessoas sendo socorridas, outras em desespero, pessoas perseguidas. Ainda hoje tem acontecido isso. São os vales que a gente passa. Graças a Deus, não estamos aqui num país sujeito a isso, pelo menos cremos por enquanto, mas temos os nossos vales, temos os nossos momentos difíceis. Mas veja, mesmo passando pelo que eles estavam passando, ainda assim, eles tinham alegria dentro, na alma, no coração. Às vezes a gente acha, amado, que a alegria só vem pelas coisas externas, pelas circunstâncias. Nós cremos que só seremos felizes se algo exterior aconteça dentro daquilo que nós julgamos ser importante para a gente. Mas a verdade, a verdadeira alegria é aquela que dá na alma, no interior, que independe das circunstâncias, que vem do coração do Senhor ao nosso coração. Porque na presença do Senhor, diz a palavra, a plenitude de alegria. Então nós precisamos dessa força, nós precisamos ser fortalecidos por este ânimo, e só em Jesus nós temos esta condição. É nele, porque quem tem Cristo em sua alma, ele tem o Espírito Santo habitando o seu coração, e aonde o Espírito Santo está, há alegria interior. Pode haver o caos lá de fora, mas aqui dentro tem paz. Pode estar sendo difícil enfrentar, mas você tem um ânimo para enfrentar, você tem uma esperança para enfrentar, você tem coragem para enfrentar. E o Espírito Santo traz isso no nosso coração. E Ele quer não só encher, Ele quer fazer transbordar, a ponto de contagiar quem está perto de você. É por isso que a igreja impactava aquele mundo pagão. Eles não tinham o conforto que nós temos aqui, de ar-condicionado, de bancos estofados. Eles não tinham programa de televisão. Eles não tinham um belo templo. Eles apenas viviam com as pessoas que também não tinham Deus, mas viviam como cristãos. Eles viviam a experiência do Evangelho. No dia a dia, no lidar dentro de casa, no lidar no comércio, no lidar com os colegas de trabalho, no lidar com as autoridades, no seu dia a dia, eles exalavam Jesus. Eles contagiavam as pessoas pela mudança que Jesus fazia na vida delas. Era olhos vistos. Eles não precisavam ostentar nada, era natural, porque eles viviam uma vida cheia do Espírito Santo. Eles não eram só cheios, eles transbordavam. E as pessoas percebiam a diferença e queriam essa diferença. E aí eles anunciavam Jesus. A pessoa conhecia Jesus, tinha a sua vida transformada, passava a viver essa vida cheia do Espírito Santo e ia contagiando outros. E assim a igreja foi crescendo. Tinha tudo, amados, para ser uma igreja abafada, destruída, oprimida, porque o poder naquela época era um poder tirano. Roma era o dominador do mundo daquela época, mas Roma não calou a igreja. Por que não calou a igreja? Porque a igreja era cheia do Espírito Santo. Então, querido, por mais que o diabo tenta te calar, por mais que as lutas da vida tentam te dar uma rasteira, quando você é cheio do Espírito Santo, nada vai derrubar você, nada vai destruir a sua vida, porque o Senhor está contigo, e se Ele está contigo, você vai vencer, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. É Ele que que nos dá estrutura e força para enfrentarmos as lutas. Por isso, amados, a melhor forma de viver a vida cristã é ser cheio do Espírito Santo. É a melhor forma. Porque o que é a vida cristã? Vida cristã, não precisamos dizer muita coisa, vida cristã é viver Cristo, ponto final. Vida cristã é andar com Jesus, é seguir a Cristo, é aprender de Cristo, é servir a Cristo, é Cristo fazendo parte do nosso dia a dia, em cada detalhe da nossa existência, sabe, é você permitir Ele fazer parte, é você deixar Ele agir em cada setor da sua vida. Isso é vida cristã, não uma vida de fanatismo, não uma vida bloqueada por uma ideologia, é uma vida de liberdade, é uma vida onde Jesus faz parte, onde nós deixamos Ele participar em cada detalhe, onde a gente deixa Ele participar dos nossos valores, dos nossos conceitos, dos nossos relacionamentos, do nosso trabalho, dos nossos sonhos, dos nossos empreendimentos e até das nossas decisões. Isso é vida cristã, e não é uma vida presa, não é uma vida obstruída, é uma vida de liberdade, porque onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. É o Espírito que nos ajuda a viver Cristo de fato, e não uma religião de fato, é viver Jesus. Por isso, amados, nós incentivamos que cada crente que deseja ser cheio do Espírito Santo, ele precisa buscar. Buscar o que, pastor? Vou deixar apenas três coisas com você. Primeiro, buscar o batismo no Espírito Santo. Se você quer viver uma vida cristã na sua plenitude, é importante que você busque o batismo no Espírito Santo. Mas, por favor, não encare batismo no Espírito Santo apenas no falar em línguas. Porque muitos querem o batismo no Espírito Santo porque querem falar em línguas. Afinal de contas, eu estou numa igreja pentecostal, então eu tenho que falar em línguas. Não, não é porque apenas você tem que falar. Falar em línguas é para o seu devocional. Falar em línguas é para a sua comunhão com Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que fala em línguas não fala a homens, mas fala a Deus. Então, quando você louva, quando você ora, você pode falar em línguas se você batizar no Espírito Santo. Isso ajuda no seu orar no Espírito, como diz o apóstolo Paulo, mas não é o buscar o batismo no Espírito Santo apenas para eu ser capacitado a falar em línguas. Isso é consequência. Batismo no Espírito Santo é para capacitar o cristão a ser uma testemunha. Esse é o alvo principal do porquê Jesus batiza no Espírito Santo. Quando Jesus falou com os discípulos, pedindo para que eles ficassem, aguardassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, que eles aguardassem essa experiência com Deus, para então eles tomarem decisões como igreja, e eles obedeceram. Eles não saíram para todos os lugares anunciando o Evangelho, eles aguardaram a capacitação, o revestimento. Então eles permaneceram em oração, eles perseveravam em oração, buscando o Senhor, buscando o Senhor, ainda uma igreja tímida, ainda uma igreja acovardada, com medo das autoridades, porque Jesus tinha sido crucificado, podia ter, de repente, resolver crucificar todo mundo que se dizia cristão. Então eles viviam uma tensão, mas eles permaneceram na palavra de Jesus, e buscaram, até que quando estava ocorrendo uma das festas dos judeus, Pentecoste, quando se completou o dia de Pentecoste, daquela festa, eles estavam reunidos como estavam antes, orando, e diz que de repente veio um som como de um vento impetuoso, e encheu aquele lugar, e de repente um olhando para o outro, perceberam línguas como de fogo pousando sobre cada cabeça, e eles começaram a falar em línguas, louvando e glorificando ao Senhor, amém, glória a Deus. Só que eles foram tão cheios do Espírito Santo e tão impulsionados, revestidos, capacitados, que eles disseram: não podemos ficar aqui nessa sala, Eles estavam numa dependência, num cenáculo. E o que eles fizeram então? Vamos sair daqui, vamos para o templo. E foram para o templo, não dentro do templo, mas no átrio, na área externa, onde todos os judeus podiam ficar, em áreas determinadas. Ninguém podia entrar no templo, só os sacerdotes. E então eles foram onde estava ali, e havia muita gente em Jerusalém, porque era a festa de Pentecostes. E eles então continuaram glorificando a Deus em línguas. Só que nesse evento aqui, as línguas estranhas não eram línguas que ninguém conhecia, eram línguas de outros povos. E como nas festas judaicas vinham judeus de todas as nações para Jerusalém, muitos estavam entendendo o que eles estavam falando. E eles ficaram atônitos, perplexos: como pode isso? Nós estamos ouvindo eles engrandecerem a Deus na nossa própria língua, e essa turma nem fez curso, são galileus, é gente pobre. Como é que eles estão falando, sendo moradores da Galileia, falando a língua da nação de onde eu vim? Começou a vir aquele burburinho, e começaram a se aproximar, uns criticando, como sempre tem os que criticam, que não entendem as coisas espirituais. Então começou a juntar gente, aí Pedro, diz a Bíblia, cheio do Espírito, começa a pregar, sem microfone, sem palco, sem amplificador, sem caixa de som, no gogó, começou a pregar com autoridade. Se você lê a pregação de Pedro, uma pregação simples, ele não precisou gastar tempo lá para buscar, para preparar, jogar no computador, fazer um esboço. Não precisou. O Espírito Santo o inspirava, e ele começou a pregar, e o Espírito Santo moveu os corações, e aquelas pessoas reconheceram o seu pecado e disseram: o que nós precisamos fazer para sermos salvos? Porque é para isso que nós precisamos do batismo no Espírito Santo, amados. As línguas tiveram o seu lugar, mas acima de tudo, aquela igreja começou a ser uma igreja, não a igreja que falava em línguas, mas a igreja que pregava com intrepidez o Evangelho de Jesus. Por onde eles iam, eles pregavam, eles anunciavam, eles testemunhavam com a vida, e as pessoas eram impactadas pelo poder de Deus, porque Jesus havia dito para eles: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então, crente cheio do Espírito Santo precisa buscar o batismo no Espírito Santo. E se você já foi batizado no Espírito Santo, meu irmão, você tem uma missão. Você tem que ser sal da terra e luz do mundo. Aliás, nós temos que ser. Entende? Quer ser cheio do Espírito Santo? Busque, se você ainda não é batizado. Peça: Jesus, me batize. Quem sabe hoje, em nome de Jesus. Se não for hoje, pode ser na sua casa, falando com Deus. Pode ser em qualquer lugar onde você está buscando em oração, e vai chegar o momento que Ele vai revestir você, Ele vai capacitar você, e Ele vai usar você. Amém. Nós precisamos, amados, queremos ser cheios do Espírito Santo, nós precisamos buscar os dons espirituais, nós precisamos dessa capacitação para ministrar às pessoas, porque guarda no seu coração, o Espírito Santo nos concede dons para servir. Os dons que nós recebemos do Espírito Santo, que Ele distribui como Ele quer, é para servir. Dons são para os servos. Quem quer ser servido não vai receber dom, mas quem se disponibiliza a ministrar as pessoas, a abençoar vidas, esses receberão dons. Dons não trazem privilégios, dons trazem responsabilidades para servir. É o Espírito Santo suprindo as nossas deficiências e inabilidades humanas para ministrarmos o poder de Deus, porque por nós mesmos não temos, amados, essa capacidade. Por isso o Espírito Santo distribui dons, e você abençoa vidas. Deus usa você, Ele te reveste te capacitando para ser testemunhas, Ele te dá as ferramentas. Essas ferramentas se chamam dons espirituais. Assim como o cabeleireiro usa lá a tesoura, a escova, o crente usa os dons do Espírito. Essas são as ferramentas para abençoarmos vidas, amados. Você quer ferramentas para você abençoar vidas? Então busque os dons espirituais. Peça, Senhor, me dê dons. E em último lugar, para encerrar, se queremos ser cheios do Espírito Santo, precisamos buscar o fruto do Espírito. Às vezes nós só queremos mais a manifestação de poder do Espírito Santo, mas às vezes nós não buscamos o poder de transformação do Espírito Santo. Os dons demonstram o poder de Deus, mas o fruto demonstra a ação de modelagem de Deus na nossa vida. Porque Deus nos pega imperfeitos, e Ele então trabalha o nosso caráter, Ele trabalha a nossa personalidade, Ele vai nos moldando como barro na mão do oleiro. Isso só é possível através da ação do Espírito Santo, que a Bíblia chama de fruto do Espírito. Esse fruto que contém 9 elementos, que mostra qual é a ação do Espírito Santo, o que Ele quer fazer para nos ajudar a ser. Porque os dons nos capacitam para ministrar, o fruto nos ajuda para sermos o que Deus quer que sejamos. Ou seja, deixar Deus trabalhar áreas da nossa vida que precisam ser melhoradas, aperfeiçoadas. Por exemplo, Ele quer que eu e você sejamos pessoas mais amorosas. Por isso, um dos elementos do fruto do Espírito se chama amor. E sabe como você perceberá a capacidade de amar o outro? Deus vai colocar pessoas não amorosas perto de você. Te prepara. Deus não vai colocar pessoas maravilhosas que você vai querer abraçar, beijar. Deus vai colocar pessoas irritantes, pessoas críticas, pessoas que vão falar mal de você. É aí que você vai perceber se o Espírito Santo está capacitando você, o que antes você não era. Você era daqueles que avançava em cima, se alguém pisasse no seu calo. É nessa hora que você vai ver se o fruto do Espírito Santo está acontecendo, se você está deixando Ele modelar você. Porque cumprir aquilo que Jesus disse, bateu numa face, você vai dar a outra, só sendo pessoa que tem amor de Deus. Se não amados, bateu, levou, não é verdade? Como também Ele nos capacita para sermos mais alegres, porque um dos elementos do fruto do Espírito é alegria. Não é para você sair dando gargalhada à torta e à direita, está acontecendo uma tragédia, você está sorrindo daqui e daqui. Não é isso, não é uma coisa teatral, é aquilo que eu voltei a falar. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria. Por quê? O fruto do Espírito Santo estava acontecendo. Existia uma alegria de Deus, a alegria do Senhor é a nossa força. O fruto do Espírito nos ajuda a ser pessoas mais pacíficas, porque outro elemento se chama paz. Mas não é paz só para você sentir bem-estar emocional, é paz para você ser um pacificador. Deixa eu perguntar para você, quando você entra na sua casa, você pacifica ou tumultua? Aí pegou, pastor. Você une ou separa? Você apaga o fogo ou joga mais lenha no fogo? Fala, Deus. É ou não é verdade? Então, se nós botamos mais lenha na fogueira, nós precisamos pedir, Espírito Santo, eu estou precisando que tu trabalhes este elemento na minha vida. Amém? Amém. Também Ele nos ajuda a sermos mais benignos, a sermos pessoas do bem, a fazermos o bem, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Precisamos que o Espírito Santo trabalhe isso na nossa vida, e não sermos pessoas insensíveis, frias, sem compaixão pelas pessoas, também pessoas bondosas, pessoas que sabem se relacionar, pessoas que são agradáveis no lidar com a outra, que não pagam na mesma moeda. É através da ação do Espírito Santo que Ele nos ajuda a sermos mais fiéis, porque um dos elementos se chama fidelidade. Então é inconcebível você perceber, por exemplo, alguém que se diz cristão e trai a esposa ou trai o marido, que não é fiel na palavra que empenha, que promete e não cumpre. Ele quer trabalhar o nosso caráter nisso, para sermos pessoas fiéis, não só fiel a Deus, mas fiel ao próximo. É o Espírito Santo que nos modela para sermos pessoas mais mansas. Manso não é pessoa devagar, quase parando, não é isso. Você quer ver um exemplo bíblico? Moisés. Moisés foi um grande homem de Deus. Moisés foi um homem que Deus chamou de amigo. Quase que falou face a face. O cara viu Deus pelas costas. Sabe lá o que é isso? Desceu o monte depois de ver Deus pelas costas, com o seu rosto brilhando, resplandecente. Grande exemplo. E a Bíblia diz que não houve pessoa mais mansa do que Moisés. Então, a mansidão é algo que nos permite ser pessoas não paradas, não lerdas, não sem ação, mas pessoas que agem com moderação, pessoas que sabem refletir antes de agir, que não são precipitadas. Isso é mansidão, que sabe lidar com as outras pessoas. Veja, Deus se irritava com o povo a ponto de dizer: Moisés, se afasta aí que eu vou acabar com tudo. Aí o que, que Moisés fazia? Intercedia: Senhor, tem misericórdia, tem paciência com esse povo, Senhor, é o teu povo. E convencia Deus a não destruir o povo. Porque se ele não fosse manso, o que, que ele ia dizer? Senhor, manda agora, fogo e enxofre de uma vez, liquida, churrasquinho de todo mundo. Mas não. Veja o que a mansidão produz, não é? Ser cheio do Espírito Santo é também nos tornarmos pessoas com domínio próprio, com autocontrole. Essa é uma área difícil também. É que nem paciência, nem todo mundo é paciente, como também muitas das vezes a gente não se controla. E onde a gente comete os nossos maiores erros é quando nós perdemos o controle. A perda do controle principalmente vem em momentos de raiva, em momentos de ira. É por isso que a Bíblia diz que quando a gente ira, a gente dá lugar ao diabo. Então, domínio próprio é uma área que a gente precisa. Isso tudo faz parte do fruto do Espírito, entende? Para a gente ser, não para a gente ter, mas para a gente ser. E ser o quê, pastor? Uma pessoa melhor, um obreiro melhor, um cristão melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um funcionário melhor, um crente melhor, um cidadão melhor. É para Deus nos aperfeiçoar. Isso aqui é você. Sou eu. Poxa, pastor, estou tão fininho assim, pastor. É, você é gente fina. Isso aqui é você. Sou eu. Esse pedestal, ele está apoiado em três pés. É um tripé. Se eu tirar um, ele tomba. A nossa vida espiritual, ela está muito baseada naquilo que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13, que permanece a fé, a esperança e o amor. As outras coisas passam, as profecias um dia vão passar, mas o que sustenta a gente de verdade é a fé, a esperança e o amor. A Bíblia diz que sem amor eu nada sou. Eu posso fazer o que for diante de Deus, serei nada. Isso aqui nos mantém de pé na presença de Deus. Mas se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, amados, nós precisamos também desse tripé. Nós precisamos buscar o batismo do Espírito Santo, buscar os dons do Espírito e buscar o fruto do Espírito. Para que você seja um obreiro de Deus, um cristão que viva a vida cristã numa dimensão totalmente diferente do que naturalmente, como seres humanos, nós viveríamos. Porque tudo o que viermos a passar e a experimentar, nós vamos ter uma experiência com Deus, e a nossa vida não vai tombar, a nossa vida vai permanecer de pé. Cuide-se de buscar essas três coisas importantes. Não são as mais importantes, mas são importantes para quem quer ser cheio do Espírito Santo. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Por isso que, amados, quando a gente fala sobre o Espírito Santo é muito mais do que apenas uma experiência momentânea. Espírito Santo é uma vida para ser vivida ao lado dele. Avivamento não é só um momento de agora, não é só um momento que você sente uma presença de Deus como você nunca sentiu antes, é só um momento. É uma boa experiência, é uma ótima experiência, mas às vezes tem experiências que só ficam ali, depois elas não se prolongam, elas não repercutem no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, muito mais do que um momento, vamos pedir uma vida. Então, ser cheio do Espírito Santo não é só um momento agora. Batismo no Espírito Santo não é só um momento que você recebe. É uma vida na dimensão do Espírito. É um viver e um andar no Espírito. E você vai ver a transformação que Deus vai fazer. Você vai ver a cada dia como Deus, o que Deus irá produzir em você e através de você. Você vai se surpreender. Deus quer te abençoar. E Deus quer abençoar todos aqueles por quem você cruzar pelo caminho. Para que você seja, eu e você, sejamos lá fora, no nosso dia a dia, onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, sejamos sal da terra e luz do mundo. Possamos fazer a diferença nessa sociedade sem Deus, nesse mundo sem Deus. O mundo está carecendo de gente de Deus para trazer um bom conselho, para viver com ética, para poder demonstrar com a vida o que é uma vida com moral, o que é uma vida com honestidade. Infelizmente, a gente olha para o nosso meio evangélico brasileiro, principalmente, e a gente vê algumas deformações, a gente vê maus exemplos, a gente vê pessoas que, ao invés de atrair gente para Deus, estão fazendo com que elas sejam repelidas, porque elas vão dizer: eu ser crente para ser igual a esse? O mundo carece de gente cheia do Espírito Santo. Que Deus nos use, amados, e que você seja uma bênção, em nome de Jesus. Levante as suas mãos, peça: Senhor, eu quero, eu preciso, eu busco, Senhor. Oh, Senhor, vem batizar no Espírito Santo nesta noite, Senhor, se é a tua vontade. Vem, Jesus, tocar em corações abertos, em corações que querem te obedecer, em corações disponíveis para serem usadas por ti, que estão abrindo o coração, se esvaziando de tudo que atrapalha e dizendo: Senhor, vem, preenche o meu ser. Vem, Senhor, trazer dons espirituais. Vem nos modelar, Senhor, através do fruto do Espírito. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre a tua igreja, vem sobre cada vida que aqui entrou, em nome de Jesus. Aleluia! Que o teu povo receba aquilo que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram e jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que te amam. Que o teu Espírito Santo esteja revelando, que o teu Espírito Santo esteja trazendo a cada necessidade, Senhor, o suprimento que só tu podes realizar. Vem, Espírito Santo, vem com a tua paz, com a tua alegria, com teu amor. Vem, vem com teu bálsamo, vem curar as feridas da alma, vem levantar o prostrado, o caído, o desanimado, Senhor, em nome de Jesus. Vem avivar a esperança que esteja se perdendo de alguém, Senhor, em nome de Jesus. Renova-nos nesta noite, vem avivar vidas e corações. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o Senhor.